superstição. Ok, let's go. Vou sair com os loucos e birutas na madruga. Essa família é pressão. Aonde chega é derrame de gelada. Prefiro andar com os loucos do que andar com os falsos. Essa família onde chega as meninas ficam loucas. Até de sainha elas descem até o chão. Tão todas rebolando com o dedinho na boca até o chão. Família loucos e birutas é pressão. Chão, chão. As meninas vão até o chão, chão, chão. Família loucos e birutas é pressão. Chão, chão. As meninas vão até o chão. Família loucos e birutas é pressão. Banda Louca Tentação. A tentação do sucesso. Rafael Produções. Toda noite é curtição. Vou sair com os loucos e birutas na madruga. Essa família é curtição. Aonde chega é derrame de gelada. Toda noite é curtição. Ok, let's go. Vou sair com os loucos e birutas na madruga. Essa família é pressão. Aonde chega é derrame gelada. Prefiro andar com os loucos do que andar com os falsos. Essa família onde chega as meninas ficam loucas. Até de sainha elas descem até o chão. Tão todas rebolando com o dedinho na boca até o chão. Família loucos e birutas é pressão. Chão, chão. As meninas vão até o chão, chão, chão. Família loucos e birutas é pressão. Chão, chão. As meninas vão até o chão. Família loucos e birutas é pressão. No Instagram tem 1,60m, os cabelos compridos. Ela usa melissa num pé tamanho 36.